Bem, caros alunos, sou o professor Henrique. Vimos até então várias instruções para como utilizar esta ferramenta e agora daremos início à mesma, apenas ressaltando que deve estar com sua apostila aberta e caso tiver que pausar, anote o tempo aonde parou para posteriormente possa retornar exatamente ao ponto que parou. Bem, caros alunos, iniciando agora na página 3, nossa abordagem inicial será a respeito da profissão de recursos humanos. Nesta análise, será feita uma abordagem a respeito do surgimento da área de recursos humanos e a mudança que este setor vem sofrendo nos últimos anos. A criação da área de recursos humanos deve-se por força do impacto da Revolução Industrial nas relações empregador versus empregado e de lá para cá foi crescendo e agregando em si mesma uma série de desafios e responsabilidades que antes não se supunham existir. Muitas empresas, a partir da década de 90, decidiram designar suas áreas de RH com outros nomes. Porém, o que importa não é o nome, mas o sentido, a essência, o significado íntimo que esse nome adquire dentro das organizações. Desde a primeira teoria administrativa, onde se pregava a racionalização do trabalho, até os dias de hoje, onde o imperativo é a administração do trabalho dentro de um ambiente altamente tecnológico e competitivo. O homem é um dos principais elementos dessa equação. E por conta disto, a área de RH vem sofrendo frequentes mudanças e aprimoramentos de toda a ordem. Estas mudanças são de dentro para fora do RH, bem como de fora do RH para dentro dele. E no decorrer de todos esses anos, vem recebendo enriquecimentos de diversas áreas do conhecimento, tais como marketing, medicina, psicologia, sociologia, psiquiatria, arquitetura, fisioterapia, economia, pedagogia. Com estas mudanças, o setor de RH passou a olhar as pessoas como seres diferentes e únicos, bem como dotados de habilidades, competências, histórias, desejos e emoções. Podemos compreender, então, que o objetivo básico que persegue a função de recursos humanos RH com estas tarefas é alinhar as políticas de RH com a estratégia da organização, que reservará para implantar a estratégia através dos trabalhadores. Partiremos agora ao nosso próximo assunto, como você pode acompanhar, caro aluno, a partir da página 6. Faremos agora uma abordagem sobre cultura organizacional. O que podemos entender sobre cultura organizacional? Organizacional é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhados por todos os membros da organização. A cultura de uma empresa é expressa pela maneira como ela faz seus negócios, a maneira como ela trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios e o grau de lealdade expresso por seus funcionários com relação à empresa. Faremos agora um questionamento muito importante em relação à cultura organizacional. É possível mudar a cultura organizacional de uma empresa? A revitalização e a inovação são fatores importantes para as empresas e, de certo modo, só se consegue isso mudando a cultura da organização. Para mudar a cultura organizacional e deixá-la de forma proativa em um ambiente favorável e em perfeita sintonia, algumas ferramentas são fundamentais, como a abertura de novas ideias de todos os colaboradores. Outro ponto também é a percepção dos colaboradores em relação aos produtos e serviços da organização e necessário que os mesmos acreditem nas soluções que a empresa apresenta para o mercado. Além de diversos outros fatores que favorecem o crescimento profissional dos colaboradores de forma contínua para que eles possam a cada vez mais contribuir para o crescimento da empresa e, em troca, possam ser devidamente reconhecidos e remunerados por esta evolução. Toda cultura se apresenta em três diferentes níveis: artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas. Artefatos são as coisas concretas que cada um vê, ouve e sente quando se depara com uma organização, incluem os produtos, serviços e os padrões de comportamento dos membros de uma organização. Valores compartilhados são os valores relevantes que se tornam importantes para as pessoas e que definem as razões pelas quais elas fazem o que fazem. Funcionam como justificativas aceitas por todos os membros. Pressuposições básicas são as crenças inconscientes, percepções, sentimentos e pressuposições dominantes nos quais as pessoas acreditam. A cultura prescreve a maneira de fazer as coisas adotadas na organização. Muitas vezes, através de pressuposições não escritas e nem sequer faladas. É importante destacarmos que há vários tipos de culturas organizacionais, como você pode ver na página 12. Existe a cultura adaptiva. São organizações que adotam e fazem constantes revisões e atualizações. Em suas culturas adaptativas, se caracterizam pela criatividade, inovação e mudanças às culturas conservadoras. São organizações conservadoras que se mantêm inalteradas como se nada tivesse mudado no mundo ao seu redor. Muito bem, alunos, partindo agora para o nosso próximo assunto que você pode acompanhar a partir da página 13. Nosso próximo assunto que abordaremos será sobre a política de recursos humanos. As políticas de RH são regras estabelecidas para administrar funções e fazer os colaboradores de uma organização desempenhar seu papel de forma eficiente, de acordo com os objetivos estipulados pela empresa. As políticas de recursos humanos são guias para ação, servem para promover a resolução dos problemas que acabam ocorrendo com frequência no mundo organizacional. Para evitar conflitos dentro deste ambiente, é preciso estabelecer práticas com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano, tendo como finalidade selecionar, gerir e nortear os colaboradores na direção das metas da organização. Algumas políticas podem ser: salário condizente com o que o mercado oferece, bonificação por performance, progressão na carreira, remuneração nos padrões do mercado, benefícios educacionais, assistência médica, treinamentos de capacitação, promoção de cargos, dar feedbacks com frequência, promoção de desafios. Seguindo o nosso estudo, partiremos para um próximo assunto. Para que se possa ter um bom desempenho em uma organização, o papel do líder é de fundamental importância. Uma das responsabilidades do líder é a criação de uma cultura em toda a organização através de seu caráter e de seus exemplos de conduta, que servirão de modelo a serem seguidos por todas as demais pessoas de uma empresa. O espírito de uma organização é criado a partir de uma liderança, sendo que uma organização grande em espírito é composta por grandes líderes, bem como uma empresa deficiente é composta por uma liderança precária. No instante em que as pessoas sentirem que a liderança não está comprometida ou está atingindo de forma inconsistente em relação aos comportamentos desejados, não se comprometerão também. Uma das responsabilidades do líder é a criação de uma cultura em toda a organização através de seu caráter e de seus exemplos de conduta, que servirão de modelo a serem seguidos por todas as demais pessoas de uma empresa. Partiremos agora em nossa rádio web para o próximo assunto, como você pode acompanhar a partir da página 19. O próximo assunto, caros alunos, que abordaremos será uma ferramenta de extrema importância na gestão de pessoas, que é a avaliação de desempenho. Visa analisar o desempenho individual ou de um grupo de funcionários em uma determinada empresa. É um processo de identificação, diagnóstico e análise do comportamento de um colaborador durante certo intervalo de tempo, analisando sua postura profissional, seu conhecimento técnico, sua relação com os parceiros de trabalho, etc. Como pode verificar em suas apostilas, há várias formas e ferramentas que podem ser utilizadas a realizar a avaliação. Por meio de avaliação de desempenho, é possível identificar novos talentos dentro da própria organização, por meio da análise do comportamento e das qualidades de cada indivíduo, gerando, assim, novas possibilidades para remanejamento interno de colaboradores, além de poder oferecer bonificações e premiações aos funcionários que mais se destacarem na avaliação. Outra grande vantagem que podemos destacar, caros alunos, é que com esta ferramenta conseguimos dar um feedback nos colaboradores, demonstrando o que pode ser melhorado, além do que está no caminho correto. Faremos agora em nossa rádio web e você pode acompanhar, caro aluno, a partir da página 22, uma pequena abordagem sobre os métodos de avaliação de desempenho. A avaliação por desempenho, nesse modelo, o avaliador elenca as competências, ou seja, o conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias para a execução de uma tarefa. A avaliação por objetivos trata-se de uma averiguação numérica e objetiva. Para tornar a avaliação justa, líder e subordinado se reúnem em um primeiro momento e criam as metas do próximo período. A avaliação por incidentes críticos consiste no registro detalhado de situações específicas nas quais o colaborador se portou muito bem ou muito mal. A avaliação atrelada ao custo. O colaborador é examinado em função da relação custo-benefício que proporciona à empresa. Avaliação por distribuição forçada. Quem utiliza essa avaliação cria algumas categorias de desempenho, como muito satisfatório, satisfatório, mediano, insatisfatório e muito insatisfatório, e é forçado a alocar um percentual X de colaboradores em cada uma delas de acordo com suas performances. Muito bem, dando sequência em nossa rádio web, abordamos agora o nosso próximo conteúdo, que você pode acompanhar a partir da página 25. Planejamento estratégico no RH. O que é estratégico é conjunto de informações que serve como referência e para o planejamento de ações organizacionais. O planejamento estratégico em recursos humanos é uma ferramenta utilizada para auxiliar os gestores. A capacidade de aprender deve estar em permanente sintonia com a velocidade das constantes transformações tecnológicas. Existe uma hierarquia do planejamento. Nesse sentido, apresentamos a seguir os três níveis distintos de planejamento. Base informativa dos dados. Busca desenvolver informações na medida certa, quantidade e qualidade. Flexibilidade. Quanto mais flexível for o plano, menos é a necessidade de replanejamento. O plano deve comportar variações. Objetivos. Um plano deve apontar para resultados. O planejamento estratégico em recursos humanos forma a sistemática de determinar a previsão de demanda futura que deve estar associada ao planejamento estratégico organizacional. O setor de recursos humanos pode planejar sua forma de acompanhar o desenvolvimento organizacional através das técnicas de recrutamento, seleção, capacitação, entre outras. Os processos de recursos humanos deverão colaborar com as organizações na obtenção ou ampliação de sua competitividade frente ao mercado. É uma das ferramentas mais importantes das organizações, pois as pessoas é que fazem a diferença. Ou seja, é simplesmente impossível para qualquer empresa atingir seus objetivos sem pessoas eficazes. Nossa próxima abordagem, caros alunos, será a respeito de treinamentos. Como vimos nos pontos anteriores, o desempenho do profissional é constante e deve ser melhorado a cada dia. Para isso, o treinamento corporativo é algo fundamental. Treinar pessoas é qualificá-las para o melhor desempenho de tarefas, funções e rotinas. Neste sentido, um programa de treinamento pode ter diversos objetivos como ajudar a organização a alcançar seus objetivos o mais economicamente possível. Mudar a atitude das pessoas, melhorando o clima organizacional, aumentando a motivação e tornando-as mais receptivas à chefia. Preparar o pessoal para tarefas peculiares à organização. Reduzir ou eliminar a diferença entre o atual desempenho do pessoal e os exigidos para as funções existentes. Proporcionar oportunidades aos funcionários de todos os níveis de obterem o conhecimento, a prática e a conduta requeridos pela organização. E antes da aplicação do treinamento, deve ser feito, como pode ver na apostila, um levantamento das necessidades reais do treinamento para que ele possa ser o mais assertivo e proveitoso. Verificar quais os problemas e as falhas para adaptar o treinamento para que possa corrigir estas respectivas falhas. Faremos agora uma abordagem sobre algumas teorias e alguns pensadores que ajudam a entender como funciona o comportamento humano. Isso tudo nos ajuda para que possamos entender as motivações das pessoas e melhor nos relacionarmos com elas. Devemos lembrar que, em recursos humanos, a habilidade de compreender e entender as pessoas é fundamental. A primeira teoria que abordaremos será a teoria de campo de Levin. Ela diz que o comportamento das pessoas resulta de um conjunto de fatores que coexistem no ambiente em que essa pessoa desenvolve a sua atividade. Conjunto de fatores esse que inclui a família, a profissão, o trabalho, a política, a religião, etc. Esta teoria tem três fatores fundamentais. O comportamento é uma função de campo que acontece na altura em que o comportamento decorre. A análise começa com a situação como um todo, a partir do qual são diferenciadas as partes componentes. Uma pessoa numa situação real pode ser representada de forma matemática. A próxima teoria que abordaremos será a teoria da dissonância cognitiva, desenvolvida por Leon Festingen. Ele sugeriu que as pessoas têm uma necessidade interior para garantir que as suas crenças e comportamentos são consistentes. Crenças inconsistentes ou conflitantes levam à desarmonia que as pessoas se esforçam para evitar. Vamos, através de um exemplo, demonstrar esta teoria. Indivíduos que fumam podem continuar a fazê-lo, mesmo que eles saibam que é ruim para a saúde. Por que alguém iria continuar a se envolver em comportamentos que sabem que não são saudáveis? De acordo com Festinger, uma pessoa pode decidir que valoriza mais fumar do que a própria saúde, considerando que um comportamento vale a pena em termos de riscos e recompensas. Outra forma de lidar com esta dissonância cognitiva é minimizar as desvantagens potenciais. O fumante pode convencer-se de que os efeitos negativos para a saúde têm sido exagerados. Ele também pode aliviar suas preocupações com a saúde, dizendo a si mesmo que ele não pode evitar todos os riscos possíveis. Finalmente, Festinger sugeriu que o fumante pode tentar convencer-se de que, se ele parar de fumar, então ele vai ganhar peso, que também apresenta riscos para a saúde. Ao utilizar tais explicações, o fumante é capaz de reduzir a dissonância e continuar o comportamento. Nossa próxima teoria que abordaremos será a teoria dos dois fatores de Friedrich Hertzberg. Seu objetivo era identificar os fatores que causavam a satisfação e a insatisfação dos empregados no ambiente de trabalho. Para isso, questionou os entrevistados sobre o que os agradava e os desagradava nas empresas em que trabalhavam. Então, dividiu esses relatos em dois fatores: motivacionais, os que agradavam, e higiênicos, os que desagradavam. Nesta teoria, os fatores higiênicos são aqueles necessários para evitar que o funcionário fique insatisfeito em seu trabalho. Porém, eles não são capazes de fazer com que ele se sinta completamente satisfeito. Outra teoria que abordaremos será o modelo contingencial de motivação de Vroom. Baseia-se em duas classes de fatores. Ambos repousam na presunção implícita de que existe uma maneira melhor de motivar as pessoas. Seja por meio do reconhecimento da pirâmide de necessidades humanas, seja através da aplicação dos fatores motivacionais e do enriquecimento do cargo. Para Vroom, o nível de produtividade individual parece depender de três forças básicas que atuam dentro do indivíduo. Os objetivos individuais, ou seja, a força do desejo de atingir objetivos, a relação que o indivíduo percebe entre produtividade e alcance dos seus objetivos individuais e a capacidade do indivíduo influenciar o seu próprio nível de produtividade à medida que acredita poder influenciá-lo. Fizemos então uma abordagem nas principais teorias que envolvem o comportamento humano. É muito importante frisarmos que a compreensão destas teorias é algo fundamental. Ela nos ajuda a compreender o funcionamento humano. Embora cada uma delas tenha a sua perspectiva diferente, podemos dizer que todas são válidas e podemos utilizarmos elas para gerirmos os recursos humanos de nossa empresa. Partiremos agora para o próximo assunto, que é inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? É uma das áreas do desenvolvimento pessoal que descreve a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles para estabelecer relacionamentos pessoais, sociais e profissionais de excelência. Podemos definir que o compreendimento da inteligência emocional se dividido em cinco pontos. conhecimento de si mesma, a capacidade de reconhecer as emoções quando se manifestam. Esta é a chave para uma boa inteligência emocional. Desenvolver o autoconhecimento exige a consciência e a sintonia da pessoa com seus próprios sentimentos mais verdadeiros. Autocontrole emocional. Temos pouco controle sobre o tipo de emoções que vivenciamos. No entanto, é possível determinar quanto tempo dura uma emoção através de uma série de técnicas para libertação emocional e assim aliviar as emoções negativas como raiva, ansiedade ou depressão. Automotivação. É importante uma pessoa saber motivar-se para qualquer realização que requer objetivos claros e uma atitude positiva. Embora possamos ter uma predisposição para o impulsionamento de atitudes negativas, podemos, com dedicação e prática, de aprender a pensar mais positivamente. Empatia. Representa a capacidade de reconhecer como as pessoas se sentem e criar uma ligação de simpatia perante os outros. Este ponto é essencial para o sucesso em sua vida e carreira. Habilidades sociais. O desenvolvimento das habilidades interpessoais são de igual modo fundamental para o sucesso em sua vida e carreira. Abordaremos agora em nosso próximo assunto o comportamento humano dentro das organizações. Esse comportamento tem mudado ao longo dos anos e exigindo dos líderes o desenvolvimento de novas habilidades, bem como a melhoria do processo de comunicação. O comportamento humano pode ser resultado de vários itens, desde a formação genética até a sua inserção social. A grande verdade é que não existe um único fator que determine o comportamento humano, mas sim o equilíbrio entre tais fatores. Podemos dividir o comportamento humano em quatro grupos: catalisador, indivíduo essencialmente criativo, sendo motivado por reconhecimento à autoestima. É percebido como empreendedor, convincente e vibrante pelo demais. Contudo, é considerado superficial, vaidoso, pretensioso. Controlador, indivíduo focado basicamente em resultados efetivos, sendo motivado essencialmente pela realização. É percebido como dinâmico, eficiente e objetivo. Apoiador, indivíduo com grande foco em relacionamentos, onde o convívio harmônico é sua grande fonte de motivação. Analítico, indivíduo apagado a procedimento e normas, onde seu grande motivador é a segurança e estabilidade. É percebido como disciplinado, sério e cuidadoso. Nossa próxima abordagem será sobre gestão de conflitos. Esta, sem dúvida, é um dos grandes desafios dos recursos humanos, apaziguar os ânimos das pessoas. Sabemos que esses conflitos acontecem em várias organizações pelos diversos motivos. Podemos dividir em duas categorias principais esses conflitos, em interpessoais e intrapessoais. Conflitos intrapessoal. Este conflito ocorre dentro do indivíduo. Pode estar associado a conflito de ideias, pensamentos, emoções, valores, predisposições. Conflitos interpessoais surgem entre indivíduos. Pode ocorrer por diversas razões. Um conflito também possui diversas fases. Fase: frustração. Os conflitos parecem mover-se através da percepção de uma das partes de que a outra irá frustrar a satisfação de uma de suas preocupações. Fase: conceitualização. As partes definem os conflitos em termos das suas preocupações e dos possíveis resultados. Fase: comportamento. Compreende a orientação para diferentes modos de gestão de conflitos, objetivos estratégicos e táticas. Fase: interação. A sequência de atitudes entre as partes em conflito que conduzem à escalada ou à descalada dos fatores que encorajam a espiral. Fase: resultados. As conquistas após os conflitos administrados a curto e a longo prazo. Aspectos negativos e positivos. Existem alguns passos considerados importantes para o sucesso da administração de conflitos dentro da organização. Criar uma atmosfera afetiva. Esclarecer as percepções. Focalizar em necessidades individuais e compartilhadas. Construir um poder positivo e compartilhado. Olhar para o futuro e, em seguida, aprender com o passado. Gerar opções de ganhos mútuos. Desenvolver passos para a ação a ser efetivada. Estabelecer acordos de benefícios mútuos. Mas, para que a administração de conflitos possa ocorrer com sucesso, é necessário que ambas as partes saibam se comunicar, ouvir e perguntar, pois sem diálogo, não há comunicação nem solução possível para os problemas. A maioria dos erros, omissões, irritações, atrasos e conflitos são causados por uma comunicação inadequada. Em sua apostila, pode compreender mais a fundo várias outras técnicas que devem ser utilizadas para gerir um conflito. Nossa próxima abordagem, caros alunos, será sobre uma ferramenta também de grande importância para o setor de recursos humanos, que é o feedback. É considerado a principal ferramenta de medição do desempenho. A sua aplicação contribui para orientar os funcionários e proporcionar um parecer sobre o seu trabalho. Algumas pessoas ainda o enxergam como o famoso puxão de orelha. No entanto, o feedback representa uma crítica positiva ou negativa, mas sempre construtiva. O seu objetivo principal é reforçar as qualidades, melhorar os defeitos e contribuir para o crescimento profissional do colaborador. Veremos agora alguns tipos de feedback. Feedback positivo é o mais aguardado por todos, pois ele exalta os pontos positivos, como um comportamento bom, a resolução eficaz de um problema, o bom andamento das atividades. Feedback negativo. Apesar da carga negativa, não deixa de ser um feedback necessário, pois mostra os pontos que precisamos melhorar, como um comportamento inadequado ou algo que acaba afetando o nosso desempenho. E por fim, o melhor tipo de feedback que deve ser utilizado, feedback construtivo. É uma junção dos dois anteriores, pois pode apontar algo que não está adequado, porém, vem junto de uma solução para que o problema seja resolvido. Com esse tipo de feedback, podemos identificar nossos erros e acertos e ainda conseguir soluções e métodos para resolvê-los. Abordaremos agora sobre estratégias de gestão de pessoas. Com o advento da administração geral baseada no planejamento estratégico, portador de uma visão de médio e longo prazo, a busca da concretização eficaz dessa nova administração passou a necessitar com maior intensidade de uma eficaz gestão dos recursos humanos, para adequar da melhor e mais conveniente forma o desempenho das pessoas aos objetivos da empresa. Assim, uma das funções mais cruciais da gestão de recursos humanos passou a ser a busca da melhor adequação possível de uma população de colaboradores aos objetivos estratégicos, trabalhando para alinhar as políticas empresariais e os fatores ambientais a esses objetivos. Abordaremos agora 6 práticas estratégicas de RH. Integre aos funcionários. Muitas vezes, a contratação de um novo colaborador é feita às pressas e devido à correria. Nem sempre há tempo para integrar o funcionário na equipe. Grandes empresas fazem 1 ou 3 meses de integração. No caso de uma PME, ela deve fazer a apresentação para a equipe de trabalho, mencionar quais são os valores e o que é praticado no dia a dia. Invista tempo para o treinamento. Manter a equipe em melhoria contínua e fundamental. Além também de corrigir problemas e dificuldades em alguns setores que um treinamento abrangente ou específico pode resolver. Planeje reuniões. Por ser uma pequena empresa, o empreendedor tem a impressão de que toda a equipe está a par dos resultados ou mudanças. É importante ter um alinhamento. Crie um padrão de avaliação. Estabelecer um processo de avaliação ajudará o pequeno empresário na hora de reconhecer ou promover um funcionário. É importante mostrar os pontos que precisam ser desenvolvidos, identificar os potenciais talentos e ajudar o funcionário que não tem um bom desempenho. Seja criativo. A área de recursos humanos de algumas grandes empresas grandes planeja treinamentos, campanhas voltadas para a parte social, sustentabilidade, processos motivacionais, café da manhã com o presidente, entre outros eventos. Faça uma pesquisa de clima. Um instrumento que grandes empresas utilizam e que o pequeno empresário pode adotar é uma pesquisa de clima para saber como o colaborador avalia o ambiente do trabalho. Além dessas técnicas que citamos, vários outros pontos são fundamentais, que você pode verificar em sua apostila. Nossa próxima abordagem será um ponto essencial dentro da gestão de recursos humanos, que é conhecer os tipos de colaboradores. Como citamos aqui várias vezes, conhecer a outra pessoa é fundamental para uma gestão de recursos humanos eficiente. Desta forma, faremos agora uma abordagem nos diferentes tipos de colaboradores. O competitivo. Não importa quanto esforço seja necessário, quantas horas trabalhadas, quantas ideias roubadas, quantas pessoas machucadas pelo caminho, o competitivo não vai parar de seguir a meta de vencer até que esteja completamente convencido disso. como lidar. Tire o foco dele e coloque no time para que ele possa entender que o que vale é o trabalho em equipe. O indeciso, ele leva dias para tomar uma decisão até que finalmente, quando chega numa conclusão, resolve revisá-la novamente e de novo e mais uma vez. Como lidar? Estabeleça um prazo para que ele possa tomar qualquer decisão e uma resolução alternativa. O rei do drama. O assunto pode ser qualquer um, desde o que você fez no final de semana até como você pretende chegar nesse objetivo. Não importa, ele sempre terá um chilique ou fará alguma lamentação sobre a extrema dificuldade de conseguir tal coisa. Como lidar? Estabeleça limites para esse comportamento, amenizando ou extinguindo a postura dramática de vez, por meio de conversas e até indicação de como trabalhar isso melhor junto aos recursos humanos. O gênio criativo. Ele é uma lenda em sua própria mente e está certo de que na metade de todos que o cercam também está sempre falando sobre as coisas incríveis que ele fez no passado e sobre seus projetos igualmente surpreendentes para o futuro. Como lidar? Faça alguns elogios a ele sobre a sua grandeza profissional, para depois poder trazê-lo de volta à Terra, onde ele terá que trabalhar bastante. O questionador, ele segue a linha rebelde em sua causa. Mas ele não é seu filho, e sim funcionário. Não gosta de gravatas, nem de ambientes formais demais. Perde prazos apenas para provar que não tem que seguir as regras. Como lidar? Direcione os questionamentos dele para o lugar certo. Estranhamente, esses tipos de pessoas costumam se sair muito bem como defensores do cliente. O detalhista. Ele está sempre pronto para dar uma apresentação e normalmente é uma que você já viu antes. Mas, ok, você arruma paciência para ouvi-lo novamente. Como lidar? Deixe claro que você tem uma série de reuniões e compromissos e que estabeleceu um tempo para conversar com ele. O bomba-relógio. Ele explode quando as coisas não correm do jeito que ele acha que deveria correr. Grita em reuniões, grita ao telefone. E como lidar? Levante seu comando, ou você não será ouvido, e depois se recuse a compartilhar do seu comportamento pouco profissional. Se necessário, saia da sala até que ele se acalme. Ou procrastinador. Ele diz que consegue sim dar conta de seus projetos, mas não consegue saber como colocá-los em prática na maioria das vezes. Como lidar? Infelizmente, a única solução aqui é um pouco de gestão à moda antiga. Estabeleça metas e prazos apertados e o cobre isso pessoalmente, sem se esquecer de deixar claro quais serão as consequências caso as tarefas não sejam cumpridas. O popular na web. Ele está convencido de que é produtivo permanecer online todos os dias para construir relações com todos os seus clientes. Atribua a ele metas mensuráveis, como um certo número de vendas e metas qualificadas que ele tem de atualizar a cada semana. Além desses tipos de colaboradores que citamos, há vários outros tipos. Partiremos agora para a nossa próxima abordagem, que diz respeito a um grande desafio que está presente na gestão de recursos humanos, que é gerir profissionais de diversas gerações, sabendo que cada um possui um comportamento, um objetivo e, basicamente, uma forma diferente de viver. Primeiramente, analisamos um pouco estas gerações. Baby Boomers são os filhos do pós-Segunda Guerra Mundial. Tiveram uma educação universitária de massa. Presenciaram o nascimento do rock and roll, questionaram a guerra do Vietnã, bomba atômica, censura à imprensa, criando uma visão idealista de um mundo unidos pelo amor. Geração X. Entraram no mercado de trabalho na época de desregulamentação da crença nas forças do mercado e a elevação da prosperidade resultante dos avanços tecnológicos. Essa nova forma de trabalho comprometeu sua lealdade com as novas publicações de TI. Novas atividades bancárias e serviços foram os precursores da internet, mas também o rompimento da bolha das empresas.com. Geração Y. Esse grupo são as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho. Alguns os rótulam de geração ecológica, nativos digitais, ou os milênios. Eles exibem valores e comportamentos diferentes das gerações anteriores. São extremamente confiantes, criativos e com uma visão mundial. São preocupados com questões ambientais e colocam o trabalho em um contexto social de modo que não vivem mais para trabalhar. A filosofia dos baby boomers. Mas, em vez disso, trabalhar para viver. Vimos então três gerações e sabemos que é muito comum em uma mesma organização encontrarmos estas três gerações. O grande desafio é gerir ambos. Há algum segredo ou técnica? Podemos resumir que a técnica principal é você identificar a qual geração o colaborador pertence e saber que para esta geração os pontos de motivação serão tais pontos e que esses pontos são diferentes dos pontos de motivação de outra geração. Mas abordaremos aqui de forma principal a geração Y, que é a geração mais nova que encontramos nas organizações. Um dos maiores problemas enfrentados pelos gestores que têm de lidar com os profissionais da geração Y é justamente a rebeldia, apresentada pelo Millennials, que se mostram para o mercado de trabalho como funcionários teimosos e de opiniões fortes. Nos os contrarie, que eles estão errados, já que isso os desmotiva consideravelmente. No lugar disso, questione o funcionário com perguntas fortes e que incentivem o seu raciocínio. Tome decisões em conjunto. A decisão sempre será da liderança. No entanto, discuti-las junto às equipes da geração Y antes de apresentá-las pode ser uma ótima ideia para que esses funcionários se sintam ouvidos e valorizados. Apresente planos de carreira. O vislumbre de um futuro promissor é um dos pontos que mais atrai os millennials. E, portanto, o plano de carreira desses profissionais deve ser apresentado de maneira clara. Abaixe a ansiedade. Se a ansiedade por crescimento for muito alta, é uma boa opção explicar de que maneira funcionam os processos da empresa, esclarecendo as suas dúvidas e orientando-os em relação ao futuro. Dê atenção especial aos feedbacks. A geração Y gosta de ter sua posição esclarecida e, por isso, mostrar a eles onde erram e acertam é uma ótima maneira de fazer com que se aperfeiçoem. O feedback deve ser constante. Analise o perfil dos profissionais. Observar o desenvolvimento é importante para saber se esses profissionais realmente se encaixam no perfil da empresa, evitando frustrações. Portanto, medições deste tipo devem ser feitas de maneira constante e focada. Bem, caros alunos, desta forma, nos concluímos a nossa Rádio Web número 1. Lembramos que, seguindo as etapas que citamos posteriormente, deve fazer a leitura completa de sua apostila, como vimos apenas uma abordagem em alguns pontos.